E sobre Kakuna? É um tipo similar com o casulo, parecendo a fase entre a lagarta e a borboleta. Kakuna é imóvel, então não pode atacar. Sua única defesa é a dureza de sua concha protetora.